nós gostamos das pessoas que temos em nossa rede. Elas são boas operárias, não sentimos que haja grandes reivindicações, porque não tem havido, até não há, e reivindicações inclusive, porque elas Nunca houve uma greve no nunca Estilo. tiveram nunca houve uma greve. Nunca tivemos E ao mesmo tempo, são cooperantes, são qualificadas e são pessoas que se empenham por desenvolver bem o trabalho. Isso também nos dá um bocado de ajuda, porque o nosso produto, com o empenho que todos têm na empresa, o envolvimento das pessoas e tudo aquilo que depois nós somos capazes de produzir com qualidade, também nos dá alguma possibilidade de subsistência, né? Claro. Os momentos vão mal. Até Até hoje hoje nunca nunca falhou falhou um um salário. salário. Nem nunca temos, felizmente, até hoje, a gente tem que sempre dizer até hoje, porque não Até sei o que é que hoje, pode até acontecer hoje. amanhã. Na realidade, Portanto, até hoje nem não os falhou um mais de salário, 8 milhões nem faturados, nunca nem os 10 falhou, países, porque já nem exportam, nunca eles nunca falharam pediu pagar os salários até pioras. os impostos impostos até pagos para a Segurança pior. Social, para tudo isso, felizmente, até à data está Até tudo em dia. hoje. E esperamos bem que se continue, mas as dificuldades Temos hoje já são esperança muito maiores, que não, essa é sim. uma E verdade, mas fazemos tudo de para qualquer que isso maneira, aconteça. mas percebem Fazemos que tudo para que isso isso dá aconteça. uma tranquilidade a quem trabalha convosco hoje, Sim. sabendo que há 50 anos, eu repito, há 50 anos que os senhores não falham um salário. É verdade.